A minha mensagem é: presta atenção tudo que eu falei. Presta atenção que a mensagem está desde o meu bom dia. Desde na hora que eu falei. Desde o meu bom dia, minha tarde, minha boa tarde, minha boa noite. Minha mensagem começou ali. Tem que aprender a interpretar as palavras do Exu. Eu quero depois que você faz uma oração para mim. Opa, Ninguém faz oração para o Exu, né? vou fazer. Eu Volta o coloquei. coração para o Exu também. Mas pode deixar, né? Vai fazer sim. Mas não Vai. precisa me salvar individualmente. Faça uma mentalização de conjuro para as linhas de Exu, Tá bom. que são muito mais companheiras do que as pessoas pensam. Saravá sua banda, dona. Salve, Saravá, seu salve que eu cacau. te... Mentalização de conjuro para as linhas de Exu. A todo Exu que hoje serve a lei, que nos domínios de seus alcances, na magia que destranca o caminho evolutivo da humanidade, possam encontrar nas profundezas do espírito imortal a força de livrar-nos das ostentações mais pegajosas, infames e destruidoras, escondidas nos recônditos pantanosos de nosso passado sombrio e que hoje nos assombram. Quando a terra exigir nossos esforços, ensina-nos a plantar sem reclamar. Quando a água procurar em nós bons sentimentos, ensina-nos a orar e perseverar. Quando o ar cobrar ideias maduras, ensina-nos a raciocinar com autenticidade e vigiar os pensamentos. Quando o fogo queimar nossas ilusões infantis, ensina-nos a superar nossas dores, recolher nossos trapos e seguir em frente, confiantes. Cada batalha travada ao vosso lado será um passo avançado no caminho do sacrifício libertador. Enquanto vocês não desistirem de nós, acreditaremos no poder supremo da amizade, do respeito mútuo e da justiça. Seremos a espada e vocês, os grandes executores dos desígnios do Cordeiro. Toda noção de bem e mal perderá sua essência e mataremos sem piedade o dragão da ignorância que cega nossas sensações e nos tolhe o sentido para entender maior porcentagem da luz que nos anima e nos deu vida. Neste dia, celebraremos a conquista de nós mesmos e ainda que aos vossos pés, renderemos as devidas honras em cerimônia de respeito ao Poder Supremo, Senhor da vida e causa primária de todas as coisas, que nos dignou viver sob vossa tutela e fortaleza, já sabendo que convosco ao nosso lado cairiam 1.000 à nossa direita e 2.000 à nossa esquerda. Mas nós, os vossos protegidos, dano algum sofreríamos. Graças a Deus. Salve todas as linhas de Exu. Narração e texto: Jefferson Viscardi. Graças a Deus. Segura as porteiras, seu tranca-ruas.